Anselmo, Odeon, Leon, 4-0 da Ocean. Bom dia, início de contato com o centro, para as condições, último pouso para os 2-6. Início das condições,